Você está aprendendo que todo espírito mau é vencido com o espírito contrário. O espírito do ódio, do rancor, é vencido com o espírito do perdão. Se você está em uma discussão muito grande, há um espírito mau que deseja destruir um relacionamento ou destruir as vidas. Mas se você combate com um espírito contrário ao espírito da briga, você impede todo o mal. Se em uma discussão você se mantém brando e responde com carinho, o espírito de carinho vence o espírito mau. Muitas vezes, as pessoas chamam isso de idiotice. Ah, você não pode deixar barato. Se ele gritou, grite também. Não leva desaforo. Olha, esta mensagem é diabólica. Você nunca vai levar desaforo agindo contra o espírito mau. Você vai levar é a vitória, a conquista do bem. Seu coração vai ficar mais leve, mais tranquilo, e a paz toma conta. Neste exato momento, você estará desarmando tudo que foi programado para gerar tristeza, depressão, solidão, ressentimentos, mágoas, que só fazem destruir o coração. Preste atenção em um outro exemplo. Você está enfrentando uma situação muito ruim, difícil. Na sua mente, ou até mesmo outras pessoas ministram que tudo vai dar errado. O espírito mau do desânimo se apossa de você. Você pode vencê-lo com o espírito contrário, o espírito de esperança, o espírito de fé, do ânimo. Pouco a pouco, você vai percebendo que o seu coração já não está tão cansado, tão oprimido, pois junto com os espíritos angelicais, enviados por Deus para te socorrer nestes momentos, também vem a alegria de Deus, a alegria verdadeira, duradoura. É o que você quer. Deus é amor. Criou a você e a mim por amor. Ele é a própria vida, o próprio amor. E hoje, Ele está tocando o seu coração. Hoje, agora, Ele está ministrando vida ao seu espírito. Reviva, espírito. Reviva. Reviva para o Deus vivo.